6748, este é o controle Salvador, meu cordial. Gire à esquerda, vou para Itape, descendo para 5000, ajustado 1013. Itape Duna para o ILS, câmbio. Chame Recife, 125-45. 125-45-32-18, excelente trabalho a todos, muito obrigado por ter nada. Um abraço, boa viagem. Salvador, voo 9604, gente da UIS, autorização para Fortaleza. No 604, 370, confirme para Fortaleza. Se tiver autorizado já isso, aceita, se não, 390. Eu tenho já o 37, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela APRA Zulu 19. Decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder ao 5501 e o controle em 0980, acontece. Autorizado 370, Celestial Zulu 19, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, transponder 5501, controle 198. Correto no 604, chame pronto para o puxa acionamento no portão 5. Vai chamar no 5 no 604. Autorizada, né, Matheus 405? Ali mantém, bola zero, gol com 405. Direito 219, direito 219, 3305. Autorizado, voa Tuna, 2000 pés, câmbio. Tuna 2000 pés, 7, 7, 7, 4, 8. Fala Salvador, até 3305, boa noite, obrigado. Siga na Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, 333. 305, ingresse via Quilo, no pátio 3, atento ao balizador, no pátio 3. Quilo, pátio 3, pro balizador. Mudou a posição aí? É, a infra-aero acabou de ligar aqui pra mim, mudando a posição no pátio 3 agora. Entendi, então pátio 3 ligado. Decola os 19, controle de 19 decimal 8. 19, 8, 1, 4. Controle é o voo 1, 4. 405, controle, contato radar. Contato radar. 3305, através da posição 2, aguardando o balizador. Não compreendi, tá? Não tá visualizando o balizador, é isso? Não tem balizador aqui pra mim. Vou verificar com a infra-aero aqui então, ok? Obrigado. Salvador, Xané 6310, com o Whisky, boa noite. Xané 6310, boa noite, 350 para Recife, copia? Copio. Xané 6310, autorizado para Recife, nível de voo 350, pela Upper Whisky 58. decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transmissão Caju, transponder 5510 e controle 198, Cotê. 3510, autorizado a esquerda, colega do Rio 78, decolada 10 com curva à esquerda, com Caracaju, controle 198, transponder 5510. Correto, 6310, chama para o puxa, estranhamento. Tomar a posição, amela, na 3510. Salvador, Oceaner 6201 para a cópia, tá tudo bom? É o qual o aeronave chamou? Oceaner 6201. 6201, eu não tenho seu plano aqui, qual o horário previsto no plano? O Eco Tango Delta 22:30, Zulu. Ok, então ele está vencido aqui, eu tinha mesmo um plano para as 22:30, vencido, preciso que a companhia apresente o novo plano, ok? Gente, vamos providenciar então, muito obrigado. Gol 405, gole Eval Ofito, passa 145, chame Recife 1260, caso negativo, 1251. 360251, na parte da escola. Certo. Web 148, intercepta o localizador a 5 milhas para passagem sobre o marcador externo. Vamos checar o trem, chamar a torre 1186. Meia 748, torre 18. Boa noite, o MZ 6748, final da 190. Já no estado, 6748, cheque o trem de pouso, 120 graus, 10 mais, pista 10, 6748. 6748, tem baixado na base. Salvador, boa noite, Gol no 604, portão 5, pushback e acionamento. Autorizado, Gol no 604, chama para o... chama para o táxi, perdão, QNH 1013. Chama lá para o táxi, 1013, QNH 1, 604. 6748, passando Esther, passar travado. Solo Salvador, voo 604, está mantendo posição, chamará para o pushback. Gente, chame então. Chanel 6201 no pátio 3, confirmando a posição, perdão, confirmando a DLA efetuada para 0015. Gente, eu vou checar com o Recife se recebeu, eu não recebi aqui não, eu vou checar, ok? 6201. Tá certo, a gente tá na guarda aqui, obrigado. Salvador, voo no 604, pushback acionamento, portão 5. Autorizado no 604, chama para o ataque. Chamará, voo no 604. 2967, 48, 6748, prossiga na Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, aviante na frente. Antes da Juliette. 248, ingresse via Índia, portão 03. Escuta, Oceana 6201. Ok, foi localizado aqui o DLA. Aqui cedo para 0015, está um pouco cedo. O plano deve chegar aqui para a gente. O transponder deve chegar aqui para a gente em mais uns 10 a 15 minutos, ok? Tá legal, então a gente está na escuta aqui tentando coordenar alguma coisa com a empresa aqui, mas possivelmente teremos que esperar mais uns 15 minutos. Obrigado pela questão. Alô, Salvador, voo número 604, pronto para o táxi, 130 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 36 minutos. O táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1013, quando pronto a torre 1862. Bom voo e boa noite, no 604. Gente, Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1862 com 1013, voo no 604, bom trabalho. Autorizado, chame táxi. Autorizado. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6224. Oceano 224, este é o controle Salvador, meu cordial. Acione identificação, ajuste agora em 1093, desça para 4000, está alinhado, Ruiduna, chame quando receber o localizador. Ok, 1003, desce para 4000, a proa de Duna, reportaremos no lock, 224. Este é o controle Salvador, gire à esquerda, voe bom, que desça para 5000 com 10013, bom, chegada bom, pista 10. 604. 604, decola os 39, controle 198. Controle 198, grato com o trabalho, no 604. Controle, boa noite, com o 604. Com o 604, é o controle, boa noite, contato rodado. 604. Luciano 224 já recebe o localizador? Afirmativo, senhor. Ainda algumas milhas para turna, aproximadamente 16 milhas, já no localizador. Positivo, está passando agora a altitude de 6.500, reautorizado para 2.000 pés. Para 2.000, 6.224. Ah, tá, ok.